Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia da Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas e é preciso estar muito atento. Eu sou Rogério Cristofoletti, professor do Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, e hoje eu quero falar para vocês sobre confiança no compartilhamento de conteúdos. É muito comum que a gente, pelas redes sociais, pelos serviços de mensagem instantânea, a gente receba conteúdos a todo momento, falando da Covid-19, de tratamentos, de medicamentos milagrosos, de terapias novas, e é muito importante que a gente não compartilhe informações que a gente não sabe nem a origem, nem a veracidade, nem a confiabilidade desses conteúdos. No momento, há milhares de cientistas no Brasil e no mundo tentando encontrar medicamentos, desenvolver vacinas, desenvolver protocolos de segurança e de tratamento, e é isso que é o mais importante no momento, que essas pessoas que são plenamente capacitadas possam desenvolver algo que é para nossa segurança. E eu sei que muitas vezes, na ânsia da gente fazer passar esse momento ruim, a gente compartilha essas notícias que, na verdade, elas traduzem muito mais o nosso desejo de que as coisas melhorem do que a realidade. Uma vacina não é feita de um dia para a noite, demoram-se meses e às vezes até anos, medicamentos também, e esses cientistas estão empenhados nisso. É muito importante que a gente apenas compartilhe aquilo que a gente conhece, aquilo que está devidamente verificado e provado. Nós precisamos estudar mais, ler mais, saber mais da Covid-19 e compartilhar menos. Nesse momento, toda informação confiável é a informação que pode salvar vidas. Informação não confiável pode gerar transtorno, sofrimento e mais mortes. Coronavírus em Xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.